caminhada você tem que dar valor. Cultivar arte que inspire pro bem mudou. Oxalá, a vida já me chamou. Da terra foi a vivência que todo homem levou. Nessa caminhada você tem que dar valor. Cultivar arte que inspire pro bem mudou. Oxalá, a vida já me chamou. Da terra foi a vivência que todo homem levou. E você não leva nada, nem ao menos as suas roupas. Levar as suas ideias e o resto com tempo voa. Desde quando a gente nasce, já se leva uma missão. A humildade lapidar, sempre ajuda os irmãos. Absorve ensinamento, seja amigo de verdade. Não depende do dinheiro pra se ter honestidade. E nunca será tarde, saiba pedir perdão. Pois errando que se aprende, perdoar é nosso dom. Nessa caminhada você tem que dar valor. Cultivar arte que inspire pro bem mudou. Oxalá, a vida já me chamou. Da terra foi a vivência que todo homem levou. Nessa caminhada você tem que dar valor. Cultivar arte que inspire pro bem mudou. Oxalá, a vida já me chamou. Da terra foi a vivência que todo homem levou. Se a vida segue botando barreira, o caminho que resta é prosseguir. A força vendo o esforço diário suado sem deixar cair. Responsabilidade exigida, escolhas que a vida força fazer. O jogo é pra frente, trabalha a mente pra não padecer. Porque as ondas passam como tem que ser. E a decisão de dropar ou não é com você. As ondas passam como tem que ser. No mar ou na rua, a escolha é sua, o que cê vai fazer. Surfando nas ondas da vida, mantendo a mente criativa. No esporte, no som, na evolução contínua e gradativa. Viva de modo que a essência flore. Vem comigo, não demora, explore. Um lado bom da vida, porque a luz se apaga se você demore. Valorize os irmãos, fecha o olho escutando um bom som. Esporte aliado forte, mantém a mente e o corpo sãos. Toda evolução só vem com dedicação. Esporte aliado forte, mantém a mente e o corpo sãos. Nessa caminhada você tem que dar valor. Cultivar arte que inspire pro bem mudou. Oxalá, a vida já me chamou. Da terra foi a vivência que todo homem levou. Nessa caminhada você tem que dar valor. Cultivar arte que inspire pro bem mudou. Oxalá, a vida já me chamou. Da terra foi a vivência que todo homem levou. O som do violão, a gente vai zoar. A lua tá bonita, hoje eu quero passear. E vamos se trombar, e direto pro mar. Perto da natureza, onde ninguém vai incomodar. Ao som do violão, a gente vai zoar. A lua tá bonita, hoje eu quero passear. E vamos se trombar, e direto pro mar. Perto da natureza, onde ninguém vai incomodar.